Eu vou deixar a cidade que eu nasci na serrania. Da serra tenho saudades, hora a hora, dia a dia. Da serra tenho saudades que eu nasci na serrania. Quero ver os gaviões beijando os olhos do céu, ouvir ladrar os dois cães que minha avó me ofereceu. Ouvir ladrar os dois cães beijando os olhos do céu. Na cidade ninguém olha para o céu, a não ser que vá passando um avião. Eu sou sangue a correr no coração. Na cidade ninguém olha para o céu, a não ser que vá passando um avião. Eu sou do campo, todo o campo é meu, de minha alma meu sangue a correr no coração. Pastor balindo a cabra montês, a tocar versos de amor no dorso de cada res. A tocar versos de amor balindo a cabra montês. Na cidade não há gente, são só bonecos de corda que andam para trás e para a frente com medo que a vida os morda. Que andam para trás e para a frente, são só bonecos de corda. Na cidade ninguém olha para o céu, a não ser que vá passando um avião. Eu sou do campo, todo o campo é meu, de minha alma meu sangue a correr no coração. Na cidade ninguém olha para o céu, a não ser que vá passando um avião. Eu sou do campo, todo o campo é meu, de minha alma, meu sangue a correr no coração. Ninguém olha para o céu.